via Sacorvista 50, TabDev, depois Upper November 857 até TSR Golfo Romeo. Depois Upper Zulu 16 até Grupo, e Upper Zulu 14 até Tofu. A saída da El Leira, depois voa direto, TabDev. Transponder é o 501, controle 199, decimal 35, Altan 3597. Transponder 5506. Vindo 5506. Alista 1397, chame pronto, pushback, acionamento, portão 09. Agora para o push, acionamento 09, 3197, grato. Salve Salvador, o Gono 776, boa noite. Boa noite, Gono 776, táxi via Alfa, após Índia, portão 01. Alfa, Índia para 01, Gono 776, obrigado. Gono 940, ponte espera, dono 0, pronto. Sim, ali mantém após rolagem do tráfego da companhia. Ali mantém, 940.